que eu vou crescer, cê tem com quem me revoltar. Não vai dar assim, não vai dar. Pra eu amadurecer, cê tem com quem me rebelar. Não vai dar assim, não vai dar. Como é que eu vou crescer, cê tem com quem me revoltar. Não vai dar assim, não vai dar. Pra eu amadurecer, cê tem com quem me rebelar. Mamãe.